prontinhos pra descarregar. Container daqui, container de lá, prontinhos pra descarregar. Coisas de valores pra vender, horrores, computadores, prontinhos pra descarregar. Saiu do porto, tá na mão, fazer a distribuição. O pirata está no ar, o camelô vai arrasar. Aqui não tem devolução, é o comandante do navio esperando em Taiwã. É o comandante do navio esperando em Taiwã. É o comandante do navio esperando em Taiwã. Comandante do navio esperando em Taiwã. Eu quero é morrer. É o comandante do navio esperando em Taiwã. Televisores, transmissores e os receptores fazem a festa, irmão. Tem CDs, equipamentos eletrônicos, atômicos, biônicos. Tem bala na agulha. Olha a granada. É uma explosão de exploração, falsificação, muita extorsão. E não tem leão que segura essa galera. Saiu do porto, tá na mão, fazer a distribuição. O pirata está no ar, o camelô vai arrasar. Aqui não tem devolução, é o comandante do navio esperando em Taiwã. É o comandante do navio esperando em Taiwã. É o comandante do navio esperando em Taiwã. Comandante do navio esperando em Taiwã. Eu quero é morrer. É o comandante do navio esperando em Taiwã. Vixe! Se liga aí no que agora eu vou dizer. Um tal de clone vai piratear você. É o equipamento do momento, não tem alma nem tão pouco sentimento. Quem criou esse invento vai piratear você. Vai piratear você. E o chefão? Que chefão é esse, Alexandre? Comandante do navio esperando em Taiwã. Eu quero é morrer. É o comandante do navio esperando em Taiwã. É o comandante do navio esperando em Taiwã. Eu quero é morrer. Esse mineirinho tá doido. E tá doido que nada, Castanha, ele está mais que certo. É, Caju, eu tô quase parando de cantar e pedindo um emprego pra esse chefão, viu? E eu tô bem, tu, Castanha? Rapaz, esse homem é forte demais, eu tô atrás dele pra É, eu vou montar minha banquinha, hein? Ô, rapaz, um homem tem muita grana. E eu já tô fazendo é meu tabuleiro.